Deus tinha Moisés como um amigo íntimo, e com ele a conversa era face a face. Este relacionamento era especial. Moisés, um homem que se desviava do mal, vivia em harmonia com o Espírito de Deus, a ponto de compartilhar os sentimentos seus, de se compadecer quando ele se compadecia, de se entristecer com o pecado quando ele se entristecia. Conheceu os caminhos através da oração e crescia em profunda comunhão. Moisés, conversando com Deus, disse: não me faça subir daqui, entrar nessa terra é o meu desejo. Ter anjos comigo na viagem, sei que é bom, mas se o Senhor não for comigo, daqui eu não saio. Não me faça subir daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo. Lá no Mar Vermelho, veja só o que aconteceu. Moisés tocou nas águas e o mar se dividiu, pois existia uma parceria entre ele e Deus. Por isso, toque pela fé naquilo que te faz chorar. Toque pela fé naquilo que te faz sofrer, pois existe uma parceria entre Deus e você. Pois existe uma parceria entre Deus e você. Moisés, conversando com Deus, disse: não me faça subir daqui, entrar nessa terra é o meu desejo. Ter anjos comigo na viagem, sei que é bom, mas se o Senhor não for comigo, daqui eu não saio. Não me faça subir daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo. Lá no Mar Vermelho, veja só o que aconteceu. Moisés tocou nas águas e o mar se dividiu, pois existia uma parceria entre ele e Deus. Por isso, toque pela fé naquilo que te faz chorar. Te faz sofrer. Toque pela fé naquilo que te faz chorar. Toque pela fé naquilo que te faz sofrer. Pois existe uma parceria entre Deus e você. Pois existe uma parceria entre Deus e você.